se não diz. Eu já fui bom boiadeiro, o peão mais afamado de todo o sertão mineiro. Era sempre bem disposto, nunca recusei transporte. Eu rasgava este sertão desde o sul até o norte. E então pra marcação era sempre escolhido por ser boiadeiro bom e por ser resolvido. Não havia uma novia e nem boi pra me aguentar. Por mais ruim que fosse o bicho, eu fazia joelhar. Mas um dia, não sei como, minha vida se arruinou. Me aparece um certo boi, foi o diabo que mandou. Ele surgiu que nem raio, quando sai da trovoada, me embrulhou numa poeira e depois não vi mais nada. Hoje eu vivo na cadeira, com as pernas entrevadas. A saudade faz chorar quando eu vejo uma boiada. E assim quero esquecer do bom tempo que se foi. Quero ir pra algum